DJ. DJ Alenzinho Pressão. O DJ mais contagiante do momento. Agora. Bota um automotivo no máximo. Paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Ele não deixa eu mentir. Quem? Fernando, o comandante da família treme, treme. Estremece tudo então. E quem grava tudo é ele. Bruno Lima. Gravações. Manda vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Se tu chega empurrando teu carro lá, lá tu vai dar ali só a primeira batida e vai logo fazer assim, ó. É, papai, vai pegar de primeira. De primeira. Aí se pegar de primeira, tu liga logo o pancadão e dá-lhe assim, ó. É tudo nós, viu, Luli? Bora! Que não te procurei. Meu parceiro Pitbull e a Lourinha Prime. Simplesmente. Bora, Pit, hoje ele tá tomando uma. Como de tradição, né, Pitbull? Preparei pra suportar essa dor outra vez. Não vou jogar. Bora, Catatá! Aqui, tá gravando? Então já pra ouvir, vamos ouvir, vem, vem, vem, tá, tá, tá. Um coração quebrado que não veio. Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Minha conselheira tutela, Gisela. Eu tô contigo, assumo o risco. Tô contigo, viu, Gisela? Tá aqui do Wagner, hein? Não vou ficar longe de você. Meu brother, meu pretinho. Não vou ficar longe de você. Não abandono. Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. Fala, Sérgio! Ai, ai, ai, amor. Ai, a gente quer te ver. Calma, filha, não chega. Ai, ai, amor. É só pra começar, Luluita. Bora, Luzinho, pressão, treme tu. Registrando tudo, meu marketing. Serginho dos Vivis. Então deixe meu sentimento, sentimento ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. Que caldo os serviços de Belém do Pará. Roubaste meu sentimento pra acelerar tudo e bobar. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar. Bora ver as caça rock, bora ver, bora ver. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Tu me deixas ver. Puxa, eu quero. Buscando. E meus sonhos eu vivo sonhando. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de te beber. Me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. O galera tá sabendo, meu irmão. Tá bocando pra voar. Só penso em ti. já tem CD ao vivo, viu, meu irmão? Lógico, pra aquela madrugada de tradição fazer música sua! O famoso xerox. Agora suas amigas querem se envolver comigo. Gostou do meu jeitinho e da minha barra de bandido. Deixa eu te explicar. Nada de cá que não queria me dar. O jogo virou. Quero suas amigas e quem não te quer sou eu. Eita, boi. Deixa eu te explicar. Nada de cá que não queria me dar. O jogo virou. Fico se fudeu. Quero suas amigas e quem não te quer sou eu. Não vale de vale diferente, deixar a vida reluzente. Ver que novo aparecer. Pegar a novinha mais brava, mais bela. Ir lá no beco da favela, dançando até o amanhecer. E bota o batido, e bota o batido, e bota o batido, e bota, bota, bota, bota. Cara de brava que me na maluca, já bateu na minha cara. Minha caça doido de ronda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar. Me ligo, acho que... E no final todas poderosas, sempre sim. Doida, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex. Pra que essa agressividade? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Basta só falar o segundo. Segunda vez. Manda. Pra cá. Vai. Terceira vez. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eu fiz pras morenas e pras loiras do azul. Vai começar o duelo, quando treme mais um. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo rango. Bebê só não pode passar mal. Mas já tá dito, viu? Se beber e passar mal. Passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal. Olha onde ela tava aqui. Vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal. Explode tudo! Explode o bagulho! O apoio é de Cabo Serviço! solozinho. Vem na bunda que eu vou te botar com força. Vem na bunda, vem na bunda que eu vou te botar com força. Tropa da Zona Oeste, sabe que tu não é moça. Esse é o DJ do baile, sabe que tu não é moça. A tropa dos dançarinos, sabe que tu não é moça. Fica de quatro, vem na bunda que eu vou te botar com força. Rapaz, meu parceiro Rafael, que já tá por ali também, é. E aí, Rafinha? As caçadoras de rock. Um abraço, donozinho Brasil. Marcos Cauê, the best DJ and production. Yes. Pera aí que tem uma representante das caçadoras de rock que vai falar que tá na área. Aqui é DJ Alanzinho Bressão. É. Lindo. Esse é do babado. Então dá logo o papo aí que vai acontecer daqui a pouquinho, minha filha. Perigo, as bichas estão atacando a qualquer momento. Vai ser babado. Vai ou não vai, DJ? Ai. Sacode, Alanzinho. Quem botou no bebê, louquinha pra fuder. Os amigos tava aí, tu pode escolher. Que a margem tá legal, vai rolar bacanal. O Lanza nem chama amiga pra entrar no pau. Se tu quer fuder, tu vai fuder. Bota a chave de trás, tenta tu entrar na rua de trás. Ou então vira a esquerda, pode fode por favor. Toma os atividades, mas se tu quer onde ver. Aguarda acabar o baile, ele te leva pra dentro. Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho. Então o nome aqui não, né? Fode, fode, fode, fode, fode, fode. O teu nome, toma os atividades, mas se tu quer onde ver. Aguarda acabar o baile, fode, fode, por favor. Toma os atividades, mas se tu quer onde ver. Aguarda acabar o baile, fode, fode, por favor. Toma os atividades, mas se tu quer onde ver. Aguarda acabar o baile. Moisés DJ Produções, o considerado. Olha só quem brotou no bebê. Pouquinha pra fuder, os amigos tava aí. Pode escolher, cama de juntão tá legal. Já tá no grana, moleque! Estou matando! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Eu lembro de cada parte de você, nos seus beijos sempre viajando. O Alanzinho vai tocando suas melhores pra você curtir! Ele quer mais pólvora. Ele quer Anderson. Ele quer também mais pólvora. Vai botando pressão. Bota na pressão, Alanzinho. Bota na pressão, Alanzinho. Bota na pressão. E bota, bota Lulinho. De caos do serviço. Fernando, por favor, você pode arranjar aí quatro pilhas pra botar no meu robozinho Lula. Segunda vez. Explode. Tá meio que quieto hoje. O que tá acontecendo? É Lula! É Lula! É Lula! Ele gosta assim, ó! Hoje eu vou pro rolê. Bora ficar doidão hoje. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. E aí, Valmo? Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hoje eu vou virar. Júnior Santorini, o Alãozinho de Hoje eu vou virar. Catatau e lógico ela, a primeiríssima. Hoje eu vou virar. Alãozinho. Ei, Alãozinho. Oi. Ele tá com a primeira dama. Sempre, sempre no rock doido. Meu cabelo me chamou de safado. Alô, Tchoc! Toma, toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, tapa na cara. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Toma sequência de tapa na cara. Toma sequência de tapa na bunda. Tapa na cara. Meu parceiro Vaquinho! Não pode esquecer da nossa galera do comércio também, né, meu irmão? Fica, fica, fica. Toma, toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Estou xereca quando vi o parafã. O Vitor. Nossa, nos amigos da boca. Nossa, nos amigos da boca. Nossa, nos amigos da boca. Estou xereca quando vi o parafã. Esse paredão é rock pra toda hora. Rock toda hora. Rock toda hora. Tá doido, meu? Rock toda hora. Rock toda hora. Rock toda hora. Rock toda hora. Não tem nem como fugir, papai. Rock toda hora. Rock toda hora. Rock toda hora. Rock toda hora. O Alãozinho vai tocando pra você, menina. JS no comando, vai mandar pra todas elas. O ritmo tá lá! Vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. E a Lourinha Prime! Evoluir, ritmo agressivo, sexy, vai tá fluindo. Eu mando levar o que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Vai reservar, quer ver o peito? Você, tenta você. E aí, meu parceiro DJ Alãozinho! Deixa eu registrar com muito carinho a presença do meu parceiro Edge, um dos maiores eletricistas automotivos de Vigia. Edge, aqui atrás de ti, maninho. Eu tô atrás de ti e tu não tá vendo. Edge, parabéns pra você. O meu parceiro Alex também, taxista, tá ali presente com a gente. Obrigado, meu parceiro Edge, o maior eletricista automotivo de Vigia, Luzinho. Olha o choque, claro, o nosso parceiro Pitbull, Luzinho, o cara que se livra alguma, sempre que pode, ele ao lado da Lula Prime, a galera que se livra alguma, já está superlotando a sede Galberto no Unicá, e o paredão, o Treme Treme, vai chegando, vai detonando, arrepiando tudo! Loja Relíquia, seguidor oficial do Barão Vermelho Prime. Desconcentra, vovó, pelo amor de Deus. esse negócio tem que ser assim, tio, ok? Você pagou a bebida que ela quis. Você deixou. Você deixou ela ficar no camarão. E aí o que aconteceu? Muito o que que aconteceu, Fabinho? Antes do final da festa, ela foi embora e levou até as coisas. O que que restou, viu? E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote, não comeu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e comeu ela. Te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Peraí, papai, porque eu tô em vigia hoje e eu não posso deixar de tocar um sucesso que tá invadindo o Pará inteiro. E por sinal, tendo meu grande parceiro DJ Iago Mix, que toca nesse peixão da Amazônia. E meu parceiro do Premier de Mosqueiro, Gaia Saúde. E também no meu ciclo de amizade. E o hino vai tocar aqui, vigia. Fala os impressão. Alô, Iago! Galera do peixão da Amazônia. Jeito, não quero mais ser amante. E por sinal, quando toca esse hino, o negão da pescada viaja tudo. O homem é capaz até de rasgar dinheiro do seu coração. Ser. No luxuoso tá matar. E vigia. Tem que ser assim. Quem comanda? No luxuoso tá matar. Quem? Deixa eu tocar pra mim. Viviane Batidão. Bora, Luzinho! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho e o Catatá olhou pra mim e acenou e falando assim: toca aquela lá. Olha, não vai te bloquear, bicho. Sacanagem. Como é que é, Catatá? Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. O meu parceiro Naldo Vidal já tá aqui com a gente também, Naldo. Puxou o facão pra ti, Catatá. Ela jogou água quente, só porque falei. Oi, tu prefere água quente ou facão, papai? Puxou um facão pra mim, quando eu abracei, cai assim. Ela jogou água quente. Bora, Luzinho! Solinho, só. Fala uma bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora com a mãozinha, bora endoidar. Minha família trime, trime, dá valor. Cavalo, parabéns, meu irmão. Hoje vai começar a farra, tô sabendo. Luna, não quis, não vou. E olha, hoje tem luna na água. Luna aquática hoje. E briga, discute, finge que tô feliz. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. Bateu, levou. Toda a galera também de Belém do Pará, tá ali com a gente. De cá, altos serviços. Tá ligado a gente, obrigado pelo carinho. Só deixa um no apoio aqui. Eu te avisei, brincou com e aí, Anderson? E agora virou ex. Chega lá, Júlio Vidal. Caminhão, veneno, veneno. O terremoto. DJ da lá, Júlio Vidal. Caminhão, veneno, veneno. O terremoto. Viviane Batidão, DJ Júnior. Nestes covardes. Vai. DJ Fagner, caçadora de rock. O galera do Sul Automotivo também. Hoje tá virando do... Mais pólvora, espólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora. Vai lá, tio Coelho. Pega lá, rapaz. Essa saca, né? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. É isso, Fagner. Tá o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade, pare pra desenrolar. Isso aqui é de cá, viu? E tô caindo bolada naquele clima, botando fuzil a cara. Alô, Mel! Falou pra mim que tava na vida bandida. De vida do crime, ele é o 57. Alto peças e serviços em Belém do Pará. Eu bateiro da antiga, tenho tempo de moleque. O Gaia. Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na pelula da alãozinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. E aí, meu parceiro Budinga! Meu filho de parceiro Neguinho também do filote! Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. O DJ Tony também tá ali. Oi, você pode ser bandido. O Toninho, o Toninho. Tá ligando o 57. Bora, mano. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. Gato, cadeira de mulher. Explode o bagulho. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Especialmente para todas as... Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, d festa, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta. Só caçando puta. Vai caçando! Mochila na festa, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Bora caçando! Puta, caçando! Ela quer fazer aquele amor gostoso de novo. É, é a mulher. Paredão treme, treme. Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você. Isso! Se eu perco o juízo, só sou feliz quando estou contigo. Amor, eu vou te essa aqui é nossa, Lápis. Amor, eu vou te encontrar. O Anderson do Parcinho! Fazer amor gostoso de novo. E o Lai Grande, Canadá. O balão doce agora vai tocar. É o som de Abertetuba que vai comandar. DJ Juvanil, som de Didi Elson. Vem pra cá com a gente, o show vai começar. Hoje aqui no clube do Ruitá, quem tá tocando é o nosso... O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão em formato sonoro. Próximo final de semana, já tem a nossa carreta lá em Coraci no Círio. E no domingo, tem lá no Cainágua. Santa Bárbara, prepara tudo. Porque vai ser daquele jeito o balãozinho na pressão. Vai estar comigo, Fernando, o comandante da família treme, treme. Patriarca! Manda, Electra! Ele vai ou não vai? Ele não vai, não! Almejei contigo uma vida inteira. Claro que vai! Queria te dar o sol, sai a primavera. É porque ele tá com saudade da carreta. E ele vai logo levar um chuchu. Eu te dava tudo e não me dava nada. Deveria ser o marketing, então, viu? Não perde nenhum efeito esse verão. Seu caminho e pare com seu jogo. Pelo menos espero ele tá gravando, é tudo. Você mentia, eu sentia nojo. Bora, Fernanda! Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira. Lula! Ele também vai com a gente final de semana! Passa. Daqui a pouquinho o Alonzinho vai tocar. Pitbull, essa aqui relembra, né? E aí, minhas caçadoras de rolo? Vem-te embora. Serviço, galera de Belém do Pará, ali com a gente, valeu! Cheguei em casa um pouco mais tarde, foi só um drink lá. Passando o mês de tudo. Cuidado com a camisa, hein, meu irmão? Na minha camisa, você deixou na despedida. Teve uma vez que eu gastei duas garrafas de Kimô e três escovinhas, mas não saiu o batom dela. Daqui não saio, olha pra mim. Foi a vovó que deu um beijo e feliz ano novo e ficou batuda velha. Alô, Gisele! Aquele dia, meu parceiro Wagner! Oi, eu não vou! Foi chuva forte, deixa eu explicar. A viagem. Esperei por muito tempo. Prima! Lá no bar. E a Lulu? Chuva não passava, não tinha um telefone por perto. O Alonzinho vai tocar, tocar, tocar, tocar, tocar. Esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Catatão! Alô, Miguel Prime! Alô, Bichibu! Eu fiz tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. As caçadores aqui foi salvão. Olha os caçadores de rock. Elas gostam assim. De que depois? Amor. Bem gostoso. Preciso ter você aqui comigo. E aí, Alonzinho? Diz que não vai mais. Amor. Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Tranque essa porta e vem. E eu? Te quero. Marca do Belo de no Brasil. Estou no paredão, né? Paredão treme, treme. Aqui o som bate forte e com qualidade. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Essa é pra ela dançar bem coladinha. Sem pensar. Só na manha. Agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. E o Lula falou pra primeira dama. Você não sai da minha memória, mesmo assim não. Ele tá na área, meu irmão, toda a galera. Vou por um alguém, atração só de bora ver como eu deixo. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Foda, né, meu irmão? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O bunda pintou até o cabelo. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Quem? Meu novo namorado. Teu novo namorado é o Latrel, né, bicho? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Parceiro do DJ Fagner, da Toro, lá de Capanema. Tá ali com a gente também, já passou por aqui. E o Alonzinho Impressão vai detonando. E daqui a pouquinho tem DJ Darlan. Aí quando bate aquela saudade. Pode crer que ela tem alguma coisa guardada dele. Quando ela olha, papai. Hoje eu chorei um prato ao ver seu retrato. Onde tava? Na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grita o seu nome. ai, ai, ai, ai, ai, esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Moleque do Melody e DJ Brasil. De carro dos serviços de Belém do Pará, ele diz. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo. Porque depois? Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. E aí, Fagner? E busque ser feliz assim, de tempo ao esse tempo. Esse é o DJ Cowboy do Toro Bancado. O pescador tão só. Ao lado da primeiríssima Gisele. Não desistiu. Esperou, beija no mar. O pescador tão só, não desiste. De um... Deu papai, é Bitmu! É tempo bom do ar! Banda, banda, banda, Hendrix, Hendrix. E aí? Foi, né, bicho? Fala, meu parceiro baleado, dos irmãos! A situação é difícil. Ele tá aqui com a gente, meu irmão! Mais uma vez, né, baleado? Eu sei que não é a mesma. Última vez foi aqui em dia, né, meu irmão? Lá no Barão Vermelho. Por favor, não diga-me que não dá. Meu parceiro baleado, dos irmãos! Pescalos! Galera aqui, tem moral com a Luzinha Impressão, galera de vigia. Tamo junto, viu, parceiro? E já tá registrado no nosso CD. Bora pescar, é fãs e vamo lá! Como fingir que você ainda se importa? O Catatal vai ficar responsável e espalhar esse CD amanhã. Estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco o Anderson, não vai cair, Anderson. Que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Eu me menti, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder. E ele sente? Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. O Alanzinho vai na manha, na manha. Na manha. Calma, meu comandante, que não é o helicóptero ainda. Ainda não é o helicóptero. Mas semana que vem, o helicóptero vai pousar em Coraci. E também... lá no Balneário Cainago, em Santa Bárbara. Ele curte. O Alanzinho Impressão vai tocar. Daquele jeito. Ei! Sabe quem gosta? Fernando, o comandante da família Treme, Treme. Então toma! Até porque nessa vida, né, gente? Pra se falar de amor. Eu já vivi o amor e posso falar. Bruno Lima! Tudo que eu quero é me refazer. Esquece de dar de talento. Eu não me vejo mais me entregando a outra. Catatão! Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Meu parceiro Eric do Salão Luiz Santos. E aí, Lili? Sabe, né, Lili? Outro amor. O Eric é o meu. Outro amor. Bora, Eric! Não pode esquecer dele, viu, Eric? Oficiais, é amor, é sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. celular. Eu não me vejo mais me entregando a outro. E o amor? Alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Hoje ela não quer nada. Você feriu meus sentimentos. Sei, outro amor vou encontrar. Tá com meu comandante. Estremece o Pará. Paredão Treme Treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas. Daqui a pouco não tem galã! Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vão mais derramar. Oh, já tá na área, papai. É. Já ali, ó. DJ Darlan. O DJ do povão. Chega de chorar, eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. O quê? Ai, que dor que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver. Só se for uma nova. E olha como ela tá viajando. E ele vai endoidando tudo. Até porque, né, meu irmão? Quantas vezes eu te esperei, amor? Quantas? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Hoje ele desistiu. Perdeu, Thiaguinho, perdeu. Sabendo que quando eu termino um punch, agora estou sofrendo com esse sentimento. Galera, vai lá com o estalando. Rapaz, bora ver hoje. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Olha, Luke, faz um concurso de dança lá de marcante. Bota o Alanzinho e o Darlan pra dançar uma marcante lá. Bora ver, Luke! Manda os animais. Não tem como comparar. Peraí. Ah, tá. Isso aí, você chega ali no House Mix. Lá com o Neguinho. Pode falar com ele, tá bom? Quantas vezes eu te esperei, amor. Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. E quando ele toca. Me arrepio o corpo inteiro, meu amor. DJ Alanzinho Pressão. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. DJ Alanzinho. Ouça aí pra distrair, aliviar meu coração. O cara tá o canto. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. E ele canta assim também. DJ Alanzinho, toca essa canção pra mim. Na fúria da trevina, embala o nosso amor. E o Anderson só olhando. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Bora, Anderson! Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, as letras pra Lourinha, pra... Você não sai de onde, bicho? Do meu pensamento não dá jamais. Fico sozinho, não aguento. Você não sai do meu pensamento não dá jamais. Fico sozinho. E aí, Darlan? Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca boa. Naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar. DJ Darlan, porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho escutando a sua voz. Olha, amor. Tu pode voltar aquela, o hino dele. Atenção, Jabuti, o Dalmo chega aqui. Ah, tá. Ele tá com o look do Internacional. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de reencontrar. E aí, Chuchu? Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Para Gisele. Wagner. Até o fim. Ao som do... No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Onde, onde, onde? Você está lá. Vou me apaixonar. O Ferrugem também curte o som do... Eu sou o Barão Vermelho e você é... As caçadoras de rock nem se fala, então. Eu sou automotivo. Que o quê? Que conquistou. Bota. Pensei apenas ficar uma noite com você, mas você foi entrando e ficando no meu coração. Cuidado pra não pegar a luna aquática. Tô sabendo agora? Não vale a pena você se calar. E ele lembra da Margita. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. O DJ Fagner todo para. Automotivo também, um abraço! Meu bem, só quero te ver feliz. Aí sim é pressão, viu, papai? Não vem nesse papo sentimental. Saber o ela é natural. Caçadores de Rock. O amor para sempre, só eu e você. E aí, Serginho? É príncipe mesmo, garçom. Opa! Parceiro da DKA também. Altos serviços, galera de Belém do Pará. Tá ali com a gente, um abraço. Um abraço do Juninho, Alonzinho, Darlan. Já já tem Darlan, hein? Pra poder espalhar. É príncipe negro, melhor som. Banda Safira. Alanzinho. Jabuti, ó. Vai tocar seu coração. É o arrasta povão. Vai tocar seu coração. É o arrasta povão. Vai! Mãe da Arena, Catatau e ela, lógico, aqui do ladinho. É! De ter você aqui. Ei, Alanzinho! Oi! Tocando para mim. Ele tá com a primeira dama. Você me fascina. E enlouquece o coração. Vai logo um vale logo aí. Paulinho tá ali com a gente. O sinal tá aqui com a gente. Com toda a galera. Dois irmãos pescado. Essa galera aqui é moral, aqui vigia. Com certeza. Já já o Alanzinho vai por aí, viu? Daquele jeito, daquele jeito. João Paulo Mix gosta daquele jeito. Bora! Naquela base, meu pretinho. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Mas fica olhando de vez em quando, viu? Eu fico pensando onde você está. Paulinho, João Paulo. Saiu a procurar. Já aqui com a gente, tomando todas hoje, hein, mano? Já não sei mais o que fazer. Assim tão longe de você. De cá, altos serviços. Só na mãe da Arana, hein? Te juro, não vou suportar. E aí, Alanzinho? Sei que vou te envolver. E eu vou conquistar seu coração. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. Tocando os melhores sons. Fazendo a galera dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Ei, sente o grave na treme, treme. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. E aí, Bitbull? quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer. E o parceiro Toninho tá ligado a gente também. Alô, Toninho! Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. E eu querendo algo mais, cê fica milo, e milo, e me iludindo. Cadê os dois irmãos pescados? Fico nu, fico nu. Daqui a pouquinho o caço vocês irão. Cê fica Projeto. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que até uma e meia, você vem e vai, mulher, não paga lá no estaleiro, viu? Cê fica milo. DJ Darlan já foi convidado. Alôzinho, impressão, obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Até uma e meia, mulher, não paga lá no estaleiro. Fico no mar caindo. Bora lá pra dançar, pra deixar só na mãe. Toninho! E me iludindo, e eu fico. E hoje tem mais invasão do nosso lindo parceiro do Jay, Edilson Mix. O Taboate Estaleiro. Fica grande parceiro. O Arley também. E me iludindo. Até cinco, papai. E eu fico. É mesmo? É, do Ferrucho. Caindo. Se faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Bora, bora. Amar é dividir, não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. O meu grande parceiro Silvano, GDC. Cachaça comigo. Tá ligado a gente? Alô, Silvano. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero GDC no salão. Salão. Agora pense aí num casalzão. Oh. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não. O catatau casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? E as nossas caçadoras de rock. Aqui é casal raiz. Tá ali, Alôzinho! Que adianta apagar meu número da agenda? De cá, altos serviços. Sabe que está gravado dentro da sua. Galera de Belém do Pará, meu irmão, seja bem-vindo aqui no Paredão, viu? Valeu! Do que adianta tomar todas no fim de semana? Paredão treme, treme. Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história, você vai acordar. Se olhar no espelho. E o Vitor? E o Lula? E aí vai lembrar. E existe um sujeito. E você. Não pode deixar dormir, viu, Fernando? Consegue esquecer. E não consegue. Senão vai ter lona aquática neles. E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazia. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. Vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como a. Lá no estaleiro, daqui a pouquinho. O jeito. Bora, Catatão, bora, Catatão. Como é que é? É, papai. Kine. Bora, neguinho. Eu te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? E aí, Kleber? Agora eu tô aqui num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. O moral, o moral. Por que você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão que só. E a Gisele tá endoidando o cabeção. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza que a minha vida vai tá. Vamos já secar uma garrafa, viu, Fagner? Me matar não, é